Desde amanhã do último sábado, a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu está empenhada em esclarecer a morte de um cidadão nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade. O delegado Marcos Araguari de Abreu nos informa o andamento desta investigação, que está correndo em sigilo, né, doutor? Sim, nós decretamos sigilo dentro da investigação, tendo em vista a sensibilidade das informações, né, uma vez que qualquer vazamento de informações nesse caso seria muito prejudicial à coleta, principalmente da prova testemunhal. Né? As pessoas envolvidas no fato já demonstraram bastante interesse em colaborar com a polícia, inclusive familiares, outras pessoas ligadas à vítima, mas mesmo assim entendemos interessante manter um sigilo. De concreto, temos até o momento algumas informações muito claras já a respeito do possível mandante do crime. Essa pessoa, inclusive, na próxima semana, poderá até mesmo ser indiciada pelo crime de homicídio qualificado, na qualidade de mandante. E com relação aos executores do crime, temos uma certa dificuldade para confirmar as informações, tendo em vista ainda a escassez de prova testemunhal e também a escassez de imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades do local. Mas, mesmo assim, já temos uma informação bastante nítida, bastante clara, e a partir dessa informação procuraremos nos próximos dias, dentro do prazo de 30 dias, que é o prazo do inquérito policial, chegar também aos executores. Como eu disse, um fato que nos possibilitou aí já identificar o possível mandante, né, e que não haveria, portanto, nenhuma possibilidade de um latrocínio. Doutor, a gente sabe que está em sigilo a investigação. Motivo, já dá para se explicar alguma coisa? Sim, o possível motivo nós podemos já considerar, que é a possibilidade de uma dívida da cifra de milhões de dólares, uma dívida muito grande que teria motivado um acerto de contas, mas nenhum detalhe além disso pode ser fornecido nesse momento. Nós estamos fornecendo essa informação justamente para esclarecer que não houve crime de latrocínio, houve sim um homicídio qualificado motivado por ou um sentimento de vingança ou a cobrança de uma dívida. Quem executou tinha estudado bem a rotina da vítima, né? O procedimento dele em deixar o carro ali no local, em atravessar de moto para o Paraguai. É possível que sim. Como a pessoa foi abordada justamente no horário que deixava o carro estacionado naquele local, realmente há uma grande possibilidade do crime ter sido inclusive planejado. Nós vimos uma grande comoção da comunidade árabe, inclusive alguns procedimentos que nós estamos acostumados no nosso dia a dia a ver, por exemplo, a perita fazendo o manuseio do corpo ali, porque a coleta de dados no local é fundamental. Ali naquela situação, houve algumas alternâncias nesse procedimento, mas em nada foi comprometido o andar das investigações. Não, a lei exige, pura e simplesmente, que o perito fotografe o corpo como ele foi encontrado. Agora, as fotografias ou análises dos ferimentos podem ser feitas legalmente, inclusive, durante a necropsia, ou seja, já no IML. Então, não há nenhum tipo de prejuízo para a prova. Se houvesse alguma ilegalidade, já teríamos apurado, mas não há. Inclusive, as informações que foram coletadas pelos peritos, pelo médico legista, são informações bastante, bastante úteis às investigações, e o procedimento que foi adotado está correto. Nenhuma cápsula foi encontrada no local. A hipótese do uso de um revólver não está descartada. Exatamente. Nós estamos investigando também, inclusive, o calibre da arma. Ali há muita movimentação nesse horário. Quem viu qualquer coisa suspeita tem a obrigação, até como cidadão, de denunciar. Né? Claro. Apesar de nós tratarmos a investigação como sigilosa, é muito importante também uma denúncia. Né? Qualquer pessoa que tenha informação e queira colaborar com a polícia, com a Delegacia de Homicídios, pode fazer uso, então, do 0800-643-2977, que é o nosso telefone para denúncias anônimas. Sempre lembrando que é um telefone em que a pessoa deve esperar o final de uma gravação e, em seguida, fazer a sua denúncia. Ela não vai conversar com o policial, ela vai simplesmente fazer uma denúncia que será gravada e analisada pelos policiais aqui na delegacia posteriormente e com sigilo completo. A última pergunta diz respeito ao meio de fuga do assassino ou assassinos. Já tem alguma informação? Nós estamos investigando, não podemos divulgar nada. Como eu disse, as informações que nós temos não foram confirmadas, então, no momento, nós entendemos que não seria interessante divulgar esse dado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.